Ajuste de altímetro 10, 17. Nível de transição 0, 45. Temperatura 28 graus. Procedimento ILS X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo e tráfego 121 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway Índia e Juliet. Aeronaves com falou, chapéu 140 do 2, que se pede apagamento. Poxa, né? 6140, aguarda apenas um minuto, ok? Vaza. O TAN 3198 autorizado, Juliette, portão 03, aqui agilizando na medida possível. Juliette, portão, correndo? 03, portão 03, agilizando, por gentileza. 03, o 3 amador. Poxa, né? 6140, aguarda apenas o parqueamento do airport da TAN. Portão 03 à sua esquerda, aposto em livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para o táxi, 6140, da Oxnet. Ok, aguardar o TAM, parando 3, aposto autorizado. Zero, control tower on 118.95, ground control and clearance, 121.90, attention, taxiway Alpha closed between taxiway India and Juliet, advise you received. Lima, 1230, Zulu, vento 120 graus, 10, nós, visibilidade maior que 10 km, poucas nuvens, 2000 pés, ajuste de altímetro, 10, 17, nível de transição, 045, temperatura, 28 graus, procedimento ILS, X-ray, para pista, 10, pista em uso, 10, rádio farol, Salvador, inoperante, controle Salvador, 120 decimal, 80, torre operando na frequência, 118 decimal 95. Solo controlado. Foi 201, solo 53, superfície livre. No 93, decolador 54, controle 10.8. 208, mais 9, 3. Frequência livre para coordenação. Classifica descida com referência visuais. Juliette, remata. O controle de conhece será fornecedor. Salvador, bom dia, 983. Voo 983, contato radar na decolagem. Tudo bom, 360, na saída da EL. 360, solicita pro de da EL, 983. 983, voo direto, Leda. Direto, Leda, 983. Gonçalo, 6140, pro táxi, com 155, 220, Hotel Salvador. Autorizado táxi, à sua direita via Índia, no ponto de espera, pistão 0, chame a torre, em 1-1-2-1-9-5, ajuste no 0-7, chame 1-1-4-0, bom voo. 1-2-95, 1-2-7, obrigado, 6140. Salvador, Rádio 5728, bom dia. 5728, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 017. 3.000 no 017, altímetro, Rádio 5728, pode voar, TAP? TAP está livre, 5728. TAP, graças. Luiz Leite Serra, prossiga com as suas decisões, 1.000 pés, frequência livre para congelação. Então, 3896, prossiga para 2.000 pés, está autorizado, ele já detectou e reporte localizado. 2.000, reporte estabilizado, está 3896, isso aí. Decola? Em Angada Bata, decolando a 17, vou para Salvador Recife, pronto para cobra. Salvador Recife, nível de voo 095, decolando 17, a curva esquerda, ingressando no corredor forte, transponder 0264, do controle Salvador 120.8. Confirmando, vai decolar com, no corredor forte, curvando a esquerda, restrito 1 no meu pé, fiquei 1 no meu pé aguardando liberação do controle. Correto, Zulu Papa Eco, confirme pessoas a bordo e autonomia. Salvador, bom dia, voo no 732, informação Lima, passando 200 para 160, passando para Boeing. Beco Mike, 4 horas, parou o acionamento, táxi decolagem, 4 horas agora em 1-1-8-9-5, o ajuste é 1017, Zulu Papa Eco, boa viagem. Zulu Papa Eco, bom dia, livre, senhora pode para o táxi. Copiado no meu pé, na linha do litoral, Bravo pelo 983, chame o centro Recife no 3325, alterna 1395. Recife agora no 3325, no 3395, bom, não tem mais 93. Zero, decolado ao 02, chame o controle 1208. 208, 6140. Solid 6140, decolou, tá cruzando 1400, não fez coisa. Puxa 1140, contato radar na decolagem, suba 250 na saída PUCA. 50 PUCA, 6140. Completa ele da Sexway, chamando Torre 18195. 1815, tá? 3896. Zulu Papaega autorizado, táxi, poste para ingresso. Fecha. Pouso, vento, 120 graus, 11 nós. Bastante água visual, tá 3,9. O altímetro agora tá 1,16 aqui. Etap 2 na autoridade elétrica, já está empatada no lote 3,720. 35,595, 5 milhas para Coral, nível 140, serviço radar terminado. A passar Coral, chame o controle do Elvis, 120, deixa 1. Poste alinhado e pronto, tá, 1-7, Zulu Papai. 5595 na escuta do controle. No Coral, serviço será terminado, nível 140, chame controle ideal 120, desceu a 1-5595. Bravo Kluiski, prossiga o corredor Interlagos com a proa da rotatória. 3896 na sola 05, solo 219 ali, vai. 219, tá 3896. Salvadoro, tá 3896 ali, bro. Tá 3896, autorizado ataque via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, tá 3896. Livre de colagem, vento 1,40 graus, com 11 nós. Jogos Zero, zero. Ocean 6200, good morning. Proceed on my arrival, clear down to flight level 050. Hold down to 050, my Zulu Papa Eco, decolado 07, da presente curve à esquerda para efetuar o cruzamento da eixo da 1028. Comprou do litoral norte, aguarde transferência. Foi na esquerda para cruzamento da 10, aguardando transferência, Zulu Papa Eco. Confirme por gentileza, pessoal. Livre extensão 095, direto Conde da presente, Zulu Papa Eco, com referência Zói. Pés confirmando o corredor forte, 1000 pés ou 2500 pés? No 738, prossiga para 2000 pés, o altímetro permanece no 097. Livre LS, reporte localizador. 2.097 está autorizado, LS, reporte estabilizado, longe, 1738. Localizador AB, 5728. Lado 120, decimal 8. 295, bom dia. Puxa, era 6140, chame centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, do AB, 85, 6140. No 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 7 de novembro, alfa, até o regresso. Zona 5728, bom dia. 5728, bom dia, cheque trem, autorizado o pouso, picho no 0, vento no 30 graus, 0, 0, mais. Baixa travado, autorizado o pouso, pista 0, 5728. Zulu Papa Eco, chame o controle, mantenha 1 mil pés, restrito até a liberação do controle, 1208, bom voo. Chamando agora o controle 120, decimal 8, Zulu Papa Eco, manterá 1000 pés. Muito obrigado, bom dia. Bom mesmo. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Zulu Papa Eco. Zulu Papa Eco, bom dia, livre extensão 095, direto... Ah, mantendo ali no litoral, o Zulu Papa Eco no 095. Sente, livre a sessão 095, manterá a linha do litoral, Zulu Papa Eco. Correto, gol 1260, chame pronto, para pushback e acionamento.